Transmite com os 45, controle 19.8. Você me chama controle 198, gol no 896. Correto. Salvador, muito boa noite, boa noite, 96. 896, boa noite, vigilância da PUCA, 1896. PUCA, gol no 896, saída. Gol no 994, voa direto Mike Charleto. Salvador, é o Santo Mike India, na posição 2 do Padrão, 3. Tango Mike India, prossiga. Posição na autorização de reboque do Padrão 3, na posição meia dúzia do Padrão. Autorizado. Chame para ingresso no pátio 1, Tango Mike India. Ok, chamaremos, muito obrigado. Gol 805, perto nível 120, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85. 12685, confirme a instrução? Afirmo, chama agora Recife, frequência 126, decimal 85. 25, bom dia. Bom dia. 6, passa nível de voo 120 e chama agora Centro Recife em 126.85. 2085, Recife, boa noite, 96. Alô Salvador, é o Tango mais 15. Tem autorização para ingresso a parte 1, posição 62. Tango. O Tango mais 15 está livre até o 62. Alô Salvador, é o Tango Mike India, forma o tempo de negócio, posição 62. Muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia. teu papai, o controle chegada à Mari, após para descida, vigilância em radar. Índia, teu papai. Salvador, TAM 3520, bom dia. Temos a informação Delta. 190 Aracaju. TAM 3520 para Aracaju 190, decola da 190 com esquerda. Saída Puca, Jama, depois voa Aracaju. Aciona 5031, controle 19.8. O 190 autorizado Aracaju, decola com curva esquerda na Pucajama, após voa Aracaju. 5031 no código transponder e o controle de saída é 119.8, então 3520. Está correto, chama para o acionamento. 520. Está muito rápido. Salvador é o Gol 187. Olha, Salvador, muito bom dia. É o Gol 186, a informação é a Delta. Estamos cruzando a linha 290 para 1850. Boa noite, 186. Desça e mantém inicialmente nível 120. Boa posição, Duna. Aguarde ultrapassagem com tráfego do nível 190. Posição. Uma para duas horas, agora 10 milhas da sua posição. Até passar, prossiga. Alfa Romeo, de até passar, Salvador, prossiga. aperfeiçoamento na posição 03, pronto, tá? 3520. Tá autorizado, chame táxi. Autorizado, 4-0 para 1-2-0, gol 1-8. Confere, gol 1-8-1-6. Já ultrapassou o tráfego agora a 4 linhas, desce para 2.010, altímetro 1.011. Vira tribuna, reforço estabilizado, localizador autorizado LF. Ok, 2.011, localista acertado. Gol 1-8-1-10. Romeu, Índio Hotel Papá, controle. Papá Romeu, Índio Hotel Papá, se estiver ouvindo o controle em 119.8, acione identificação. Ok, ciente. Informa o tráfego 10 para 11 horas, 5 milhas, Boeing 737, levando 150 para 2000. Para o táxi, tá 3520, 137, 2 horas recife. Tá autorizado, direita, chame pronto para decolagem, torre 18, decimal 95. Direita, torre 18, 95, tá 3520, até o ponto de parada. Tá. Firmo, índio, hotel, papai. Índio Hotel Papá, desça e mantenha 3.000 pés, 1011, Índio Hotel Papá. Salvador. Oi, Fortaleza, tá 3520. Boa noite, quando espera não lançar a manhã. 3520, autorizado, aliás, decolar. O vento 1100 graus, 7 nós. A linha e decola para o lançar, tá 3520. Prossigo no 7. Autorização Guarulhos 360, paciente da Tíquia, com 5. Ok, está autorizado. Guarulhos 360 via Brígia, Pesolino 6, depois Belo Horizonte, decola da 1-0, curva direita. Saída é da Euleda, depois voa Brígia. Aciona 5035, controle frequência 199.8. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme rota. Decola na 1-0, colheita da Euleda, boa Brígia, Pesolino 6, direto PH. 198, controle, transponder 5035. Correto, chama para acionar. Amanhã. 520, decola os 2-1, controle 1998. 98, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite para 3520, passa 1.200 pés agora na Pucajão. Boa noite, 3520, vigilância direto posto Pucajão. direto para o Alcatraz 3520. Estabilizado, gol 1896, abaixo. Hotel, estabilizado. 2196, complete a aproximação final LS, torre 118, decimal 95. 1895? Sim. Bom dia. Índio Hotel Papá, reautorizando até 2000 para a Índio Papá. Autorizado 2000 para a Índio Papá. Salvador, muito bom dia. Voo 9816, passando externo, baixado, travado e avistado. 7816, livre pouso pista 10, vento 1900 graus, Medusa na oeste. Livre pouso na 10, voo 9816. Fernando Melo, solo 28, ligado à direita, chame solo 1209, bom dia. 209, muito bom dia, agora 1816. No 8 no meio, táxi autorizado. Alfa, Juliet, Pátio no ponto 8. Alfa, Juliet, Pátio. Pátio é o principal, Pátio 01, portão 08. Pátio 01, posição 08, boa noite. Papa Romeu, Índio Hotel Papá, no localizador da 10. Bom dia, Índio Hotel Papá. Tráfico avistado, trem está baixado e travado de fábrica, pista 10. Você avisou com o pistão zero? Afirmo, completamente visual. Ok, altímetro no 011, vento 080 graus, 629, pouso autorizado, Índio Hotel Papá. Tive pouso, pistão no 0, Índio Hotel Papá. Pouso onde estaciona? Ah, no hangar da Bata, senhor. Versão Índia, Hotel Papá, no solo 36, só perto do caminho até a mata. Táxi autorizado nessa frequência inicialmente. Já ingressou aí na Delta, táxi direito na Alfa, Porsche Kilo, Pátio Uno, Lima, Mike, chama na Quebec para ingressar na pista 1735 para seguir até a mata. Vai chamar na Quebec para ingressar na pista no 735 para prosseguir até a parte. Então, até a Boa noite, 1817. Tem um Caravan taxiando a sua cauda. Coordena com a equipe de solo. Assim que liberado, está autorizado seu push. Chama para o táxi. Voltímetro 10, 1-1. E vamos coordenar, pois o Caravan está autorizado. Boa noite, 1817. 7, ingressa aí a... ingressa à direita via pista até a bata. O táxi do Gol no 817, Alcena Galeão, com 3 horas e 45, 1970 agora. 03 e 45, Galeão, tá livre o táxi, via pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame a torre em 118-95. Temo voo e uma boa noite, Gol no 807. Pátio 1 no Indy Alpha, ponto de espera 18-95. Obrigado, bom dia. Como é que vai ser, bom dia. Estou regulando 887, bom dia. Mas eu posiciono 887, bom dia. Só um instante, tem a tudo em ferro fazendo um serviço na cabeceira, só um instante, por favor. No 7, o viatura já foi instruído a manter a separação mínima de 50 metros da lateral, linhagem decolar autorizada, 80 graus, meia dúzia nota. 7, além decola da 1-0, voo 8-7.